Afirmativo, confirmando PUB com a torre, pátio 4, 10895, fracionamento táxi, Quebec. Oceané 6213, está pronto para táxi com 84 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, o Senado confirma. Nossa. Autorizado subida direta ao 350. 350, pode voar direto na Aracaju? Negativo, mantém o perfil da saída. Perfil, então. Até 20 milhas. Gente, então cumpre o perfil da Dael Leda, Brise, restrito 90 até 20 milhas, Oceané 6213, sendo táxi, ponto espera 1895, confirma. Afirmo, altímetro no 017, bom voo. Estado 1017, 1895 no ponto espera, obrigado, bom dia. Sente na escuta. Objeto 5728, voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5728, deu-lhe paz. Vem. Está autorizado a subir o 340. Está subindo para 34, voa na 777. O Torres de Salvador, boa tarde, Oxané 6213, 9.0 da 1.0. Oceané 6213, ratificando a restrição, Oceané nível 090 até 20 milhas do VR Salvador, autorizada a decolada cabeceira 1-0, vento 1-40 graus, 1-0-9. A linha decola, pista 1-0, ciente da restrição, 090 até 20 milhas, Oceané 6213. Firme. Formação Lima para Guarulhos, 380. Seria o TAN 3895 modulando? Afirmo, 3895. Eu tenho 340 já autorizado, já pronto para cópia ou aguardo coordenação? Pode ser o 340. TAN 3895, Salvador Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano. 5065 no transponder, o controle 120, décima 8, TAN 3895. Autorizou 340 Guarulhos, decola com a direita da Eolinda Brinde, per Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, após conforto. 5065, 208, controle 3295, está na posição 3. Correto, após quando pronto, pressionamento pushback. 95, obrigado. Regressando a terminal Ilhéus, contato radar terminado. Está terminado, mantém livre de voo no 00, chame o controle de gel na frequência 120, décima 1. 120, camarada, já acabou o trabalho. Valeu. Polo 102, confere. Apolo 102, mantém o nível de voo 090, foi a posição ITAP, fome no ponto de descida. TAN 3216, desça para 2000 pés, ajuste 1017, forma estabilizada. 2017, reportará, TAN 3216. Voo 1777, chama o centro Recife na frequência, 1251, alterna no 3325. 2-1-3-3-2-5, obrigado, bom. Boa. 2-1-3, decolada 1-0, chame o controle na frequência 2-0-1-8. Controle agora, 2-0-8, chame 6-2-1-3, obrigado, boa tarde. Tô passando, eu tô passando, Zulu. Hotel Oscar Azul, prossiga. Tá no corredor interlado, o território é pouco, não é mais. Sim, vento 140 graus no 09, que é legal no 07, reporte solo controlado. Controlado, por favor. A saída da El. Da El, Leda, bridge 100 restrito, Xanai 62, 13. Afirmativo, da presente, põe a posição, Leda. Direto Leda, da presente, Xanai 6213, obrigado. Direto 360, Xanai 6213, obrigado. Jet 5728, chama Centro Recife, na frequência 1245, alterno 2685. 55-2085, L7-2-2, obrigado. Bom. Objeto 6721. Objeto 6721. Ok, eu acredito eu que sua portadora está com defeito. Ou está aberta. Algum está dando interferência na frequência. Não, é nossa não. Estamos falando de tudo. E agora que estou falando da frequência, estou fazendo esse barulho. Ok, objeto 6721, desse manter o 050. Chegada à Mária, ajuste o altímetro no 017. Confirma, está autorizado. Oscar Lima Eco, boa tarde. A intenção do comandante aí é Salvador para a Serra Nova MC Ratango 065. Afirmativo, decolagem da UTF para o pátio 3. Afirmativo, pátio 3, decolada 1-0, o papapapá, Oscar Lima Eco, pronto, cópia. Afirmativo. O Oscar Lima Eco tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Afirmativo. Oscar Lima Eco, Salvador, para CA Novembro, Sierra Tango 065 é o nível. Decolada 1-7, corrigindo, 1-0, primeira curva direita. Corredor Axé restrito, 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. 5071 no transponder, o controle opera no 20.8, papapapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, Salvador, para a Serra, 95, na frente, 065, escola da 10, para a direita, corredor Axé, 1.000 pés, é o farol, zona 5071, controle 20.8, pronto para a Serra. 4463, posso funcionar na pole position. Oscar Lima Eco, pátio 3, após quando pronto para o táxi? 4463 da Azul, 01 no portão, reporta táxi, coordenação aqui pessoal. Autorizado, vai reportar para o táxi. Correndo, pessoal, obrigado. Seu nome e identificação, chegada à mar e desço, mantenho 050, ajuste altímetro 1097. Solo, boa tarde, Webjet 6741. Webjet 6741, boa tarde, informação em curso é a Lima, pronto, cópia nível 340, Guarulhos. Consciente da Lima, pronto. Webjet 6741, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decolada 10. Primeira curva direita, precisa saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota pelo Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. 5072, eu transpondo, é o controle em 120.8, o Webjet 6741. Autorizado, Guarulhos nível 340, via Brasilu no meia, Bravo até o Zulu, trive. Decolando 1-0 com curva direita, 4472, 1-0-8, na posição 10, na série contrária. Confirme o perfil de saída e o transponder, por gentileza. Dael Leda Bridge, e o transponder é 4472. Só corrigindo o transponder 5072, o Webjet 6741, reposto quando pronto para o táxi. Corrigindo para o posicionamento e puxa. 5072, reposto. Salvador, o TAM 32 no meio, da final baixada checada, sem contato com a torre. Torre opera em 1-8.95, o TAN 3216, porém já em correção com a torre, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus com 12 nós, tráfego já avistado. Afirmativo. Apolo 102, prossiga. Vou na proa 065. Negativo, o limite é o QD Mike 101 de cima. Se mantenha a 3.000 pés, Apolo 102. Tá, 3-2 no meio no solo 2-1 e vê direito sua missão na frequência do 2-1 decimal 9. 5-4, autorização 3-2-0 pro Santo Mão, tem que alemão. O TAN 3-2 no meio, seu solo em Salvador aos 2-1, ingressa na Alfa e aponta no seu táxi Juliette. Alfa, 3-2-0, 1-0. 5-4, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Lima, informação em curso, 360, pronto, cópia. 360, pronto. Um minutinho. Papapá, Oscar Lima Eco, solo. Confirma o PLB e autonomia, por gentileza. Autonomia 0-3-0-0-1 agora. 0 único, tá na saída, confirmando, tá na saída do PAD 3 para o ingresso no PAD principal, não é isso? Aqui não ativo, senhor. Sente, segue o Embraer da Azul à frente como número 2, no ponto de espera chama a torre 10895, altímetro no 0, no 7. O Oscar Lima Eco, até o ponto de espera no 0, seguindo o Embraer da Azul à frente. Via Índia no ponto de espera chama 2-8-9-5, altímetro no 0 no 7, azul 4463. Bom voo. Posicionamento TAN 3-2-9-5-8-3. TAN 3-8-9-5, aguarde no 03. Aguardando. TAN 3-2, 1 no meio da passagem ao Barão à sua esquerda, na saída do PAD 3, após prossegue via Juliette para o 02 no portão. TAN 3-2, 1 no meio. Aguardo o Barão para Juliette, qual o portão? 02 é o portão. Sim, para 02, após a passagem do ar, no lado direto, 3-2-5-9. Oxenera 6254, pronto? 6254. Oxenera 6254, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, nível autorizado, decolado no 0, primeira curva direita, piscina saída da El, Leida, após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Fuzilu no meio até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5076 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, Oxenera 6254. 360 autorizado, decola da 10 com curva direita da EOLE da Bridge, apresolu 10, SMAP, aciona 5076, 1208, controle 624. Confirme apenas o nível copiado, por gentileza. 360. Correto, reposte quando pronto, pressionamento pushback. Reportado. Então, 3895, eu solo retornando. 3895. Coordenação equipe solo após o Airbus da companhia finalizar o estacionamento no, na posição 02. Tá livre no 03, coordenação equipe solo, TAN 3895. Pós-Airbus, autorizado o posicionamento, TAN 3895. A frequência do controle é 120, decimal 8. Será se informada após o horário da sua decolagem. Confirmando? 3-1-6, ah, agora já só, já que o pessoal da entrega, obrigado. O óculos ali na época do óculos da ONU já. Oscar Lima Eco, aguarde. Tomar Quebec NH1 no 0 no 7, reporte no ponto de espera da Oscar. Azul 4463, decolar 225, chama o controle na frequência no 20, decimal 8. 208, bom dia. Azul, bom dia, o Azul 4463 decolou na Dael, Lida. Azul Azul 4463, contato radar, na decolagem, sobre mantendo nível 160 de saída da El. Distrito 160 da El 4463. Apolo 102, faça um check no seu transponder, não receba o modo Charlie. Antes desse, mantém o 050, Gol 754. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. 02 a bordo, Padre da Bata, Torre 10895 para acionamento e táxi. O Max Jet é o meu bom voo. Solo Chané 6254, pushback no 8. 08, o portão, coordenação equipe de solo, Chané 6254, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 254. Zona completa, final, chame torre na frequência 118.95. 1895, objeto na 721. Apolo 102. Apolo 102, como recebe o controle? Apolo 102, só recebe o portador aberto. Lima Eco, decolado aos 27, chama contando na frequência 120.8. 20.8, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, sente a restrição no mil pés e a fora da barra? Afirmativo, tá ciente. Aguarde transferência para o controle. Bom, espera chamar a torre 108.95, altímetro agora 10.16. Com 10.16, via Índia, 295-3, ponto de chamada. Igualmente, bom voo. Obrigado. Qual é a velocidade indicada? 210. Confirme? 210? 210, nós. Certo, tem condições de manter essa velocidade até mais próximo do ILS, mais 10 milhas, né, essa velocidade? Afirmativo. Gentileza, mantenha para sequenciamento. Apolo 102, como recebe? 283, nível de voo 220 para o 60, formação Lima. Apolo 102, como recebe? Ok, só recebo portador aberto. Apolo 102 está autorizado a interceptar o ILS de nesta proa. Acione identificação caso tenha compreendido o controle. Voltan 3283, sem identificação, desse mantém o 050 na chegada Mário, ajuste de altímetro no 06. Identificou 050 Mário na 06, para 3283. Gol no 754, redução para 220 nós. 220 nós, gol no 754. Então 3144. Chega 3144. Tem a 4 mil pés, ajuste de altímetro no 06. 4 mil com 1.016, tá? 3144. Apolo 102. Ok, está autorizado a interceptar nesta proa. Apolo 102, informe estabilizado. Confirmo. Foi a posição Duna. Ok, o Apolo 102 foi na proa 120 para interceptar o localizador. 120 para o local. Vai atingir 3 mil pés, azul 4076. Romeu QNH 1096, aguarde para o colégio. 210, Victor Hotel Papá. Victor Hotel Papá. Chame Ilhéus 1201, serviço radar terminado a 5 milhas para a posição Coral. Direto Bravo Delta, aguarde. Então 3144. Chega 3144. Inicia a redução para 170 nós, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360. Esquerda 360, 170 nós, tá? 3144. Direto Bravo Delta, voe a posição pelo, mantém o nível 090 e forma no ponto ideal de descida. Para Privativo, plano modificado 19531, desça para 1.500 pés. Ajuste a última, entrou na 096. Apolo 102. Está... interceptou o ILS, o Apolo 102, estabilizado? Ainda não. Excelente, Max, deixa eu ver. Está 3895, pronto. Estou 3895, mantendo ponto de espera e aguarde. Ali mantém o ponto de espera, está 3895. Mantenha no ponto de espera, são 3895. A frente está mantendo. Max Juliette Romeu, decolado aos 32, chame o controle na frequência 120.8. 120.80, grato, até o regresso. Sim. Vitor Mike, é back, decolado aos 32, chame o controle na frequência 120.8. Chame o controle 208, Vitor Mike, é back. Torre Oscar Lima Eco. Web 6721, no solo aos 32, chame só na frequência 120.9. 219, MQ 7721. Torre papapapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, prossiga. Oscar Lima Eco. Você, pista vista, azul 4076. Azul 4076, completo final, chame torre 118.95. 118.95, azul 4076. Afirmativo. Gol 1754. Mantém 80, mais. Gol 1754. Escuta, passando 8.377. Afirmativo. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 355. Limite é voar nesta proa por 10 milhas. 10 milhas na proa 355, gol 1754. Então 3144 para interceptar o localizador, curve A, direita na proa 060 em forma estabilizada. Direita 060, vai te mais estabilizando, pode manter 1809. Afirmativo, mantenha. Obrigado, 3144. Controle, papapapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Decolando no 7, está ingressando na linha do litoral sul, mantendo 500 pés, está no visual com o Vitor Mike Quebec. Sente na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. Já reportado, baixado travado, tá autorizado o pouso, confirma. Sente, azul 4076. Salvador, guardião 05. Confirme. Guardião 05, decolado do Batalhão de Choque para retorno ao Pátio do Grande. Guardião 05, sem interferir com a final da 190, está autorizado pouso no Graé, reportando solo controlado. Vento 140 graus, 109. Sem interferir com a final 10. Reporta na pátio do Graé, Guardião 05. Quilo Quebec Sierra, reporte para táxi. Então 3283, voo ITAP. Passaria 2230, redução para 220 nós. 5 a bordo, 355 de autonomia, alterando com fins. Altimetro 7741, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 1096. Pátio 1 no Índia, 1995, 6741. Só corrigindo, é 1.8.95 a frequência da torre. 1895 a torre, 6741. 4076, o velo está de 1.50 graus, 1.09, que é legal, 1.06. Gente, azul 4076. Quilo Quebec Sierra, QNH 1096, reposto ponto de espera da Papá. 6741, de passagem ao banho da companhia, ingressando no 04 para estacionamento, visto que já tem dois tráfegos no ponto de espera, puxa, televisão. Gente, 6741, olha lá. O pode tomar também recebida para Fortaleza? Vai depender da sua rota, comandante. Se for a...